numa apresentação baixo frente soco. Juliana? Disco Ninja. Faz isso comigo não, velho. Eu quero saber quem é que transa. Felipe, quem transa nessa porra? Adriano? Adriano? Olha lá, Juliana. Agora, Sérgio, a galera que não pôde vir pode acompanhar tudo pelo BR Turbo. Então, BR Turbo é site? É óbvio, velho. Vai doer pra caralho meu braço, velho. Conheço Brasília, já... Guarapari, Búzios, é minha arte. É nóis, tapinhou. Rave, seu cu. Tu morre, diabo. Mata o papai. Quantos anos você tem? 16, 18. Eu gosto de chocos. 202. Chaves e diversão, depois de 200 episódios, começando o episódio Disco Greninja do Jabas, o meu pai, que vai doer pra caralho o meu braço, velho. Comprei o Goku, eu tenho prisa hoje. Mata o papai. Mata o papai. Felipe, Smith, 16, 18. Felipe? Da rave? Smith de quê? Seu cu. Samu? Seu cu, velho! Óbvio, velho! Manda pra caralho meu braço, velho! E aqui, motivado pelo Felipe Smith, seu cu, que nos unimos para gravar a nossa... Não, seu cu! ...conta da Batalha Musical Disco Ninja. Aqui, eu vou ler... 27. Cara, chutou bonito. Porra, é sempre o número certo. Pra quem não sabe, tá dando mole, eu sou o Ninja Inimigo, e nessa semana aqui com a gente tem o Ilapis. É óbvio, velho! Pra caralho, o Senhor da Eternidade. Senhor de Guarapari. Mas enfim, a gente mantém a ilusão de que os nossos ouvintes não sabem que quando a gente grava Disco Ninja é porque a gente tá sem tema. O Daigo! Porra, agora que eu esqueci alguma frase. Tá branco o meu braço. O Killer Azul. Tem um amigo meu que tava na mesma festa que esse cara. Agora, será que isso é mentira? É óbvio! E é isso aí, nessa semana vai doer pra caralho meu braço, porque Guarapari, Búzios é minha arte. Mata o papai. Tudo isso muito mais depois de e-mail. Ximenes. Depois do Ximenes. Ximenes, Búzios, minha arte. Menes. Satélite Rush, minha arte. Atenção, atenção, esta é a hora que normalmente o povo pula, mas essa é a leitura de e-mails do Baixo Frente Soco, esse é o programa. Eu gosto de jazz. Isso, não, referente à sua edição passada, edição de número 201, porque não fazemos mais esse lance de programa A e B, isso é uma viadagem do passado. Comigo está aqui o Senhor da Eternidade. Olha, eu gostaria de, na lata, assim, fazer uma reclamação aos meus ouvintes, entendeu? Nossos ouvintes, no caso. É, os meus, os seus, os nossos. Os meus, os seus, os nossos, que são todos filhos da puta, porque nego só manda e-mail se a gente ameaça violentar alguém. Porque essa semana a gente recebeu 2 e-mails e eu tô muito triste com isso, entendeu? Porque a hora de gravar e-mail é a melhor hora da semana. Sim. Concorda? E... porque significa que ela tá quase acabando. Porque significa que ela tá quase acabando, de certa forma também. Mas de certa forma é divertido gravar e-mails, tá? E vocês estão violentando minha diversão. E olha só, se vocês começarem a violentar minha diversão, eu vou começar a violentar a diversão de vocês. E aí? E aí, o que vai acontecer? Vai ser mais ou menos esquisito. Este homem está fazendo uma ameaça séria. Eu levar isso em conta. Enfim, mandem e-mails e nudes, principalmente nudes. Ô, nudes. Musa, se você estiver nos ouvindo, por favor, retorne a nós. Este é um pedido encarecido. O meu de Douglas pinto Jung. Precisa de você. Sim, este é um pedido encarecido de Douglas Jung, esse que vos fala. Chega de putaria, vamos aqui para o primeiro e-mail 1D2. pertencente ao licantropo filantropo, que agora resolveu admitir que é velho pra valer. Fala, portada aqui, quem escreve o DVD, o licantropo filantropo, o 20 mais idoso que o Daigo. Isso poderia ser um bom nick de CS, meio grande pra tela, mas colaborando com minhas bobagens geriátricas. Que é isso, jovem? Essa geração foi significativa para o crescimento da indústria. Tá, tudo bem, vou aceitar. Vou aceitar. É. É certo. Injetar dinheiro, de fato é. Mas não de uma maneira artística, creio eu. Aí é muito específico. Vi pessoas... A gente não pode falar porque a gente é muito purista. Mas vai lá. A gente é. Eu vi pessoas que não jogavam comprarem um Wii e deles se interessarem por outros consoles. É, teve essa expansão. Vovô garoto, como diz um brother meu. Aconteceram fenômenos interessantes nesse período. Um deles foi o modo como as desenvolvedoras de jogos parecem ter redescoberto o PC. Anos atrás seria impensável um Street Fighter, um King of Fighters, Resident Evil, enfim, esses grandes jogos de console sendo lançados para PC. Estava acostumado a ter StarCraft, Diablo, Age of Empires, que são mais jogos à cara do PC, e agora eu conto com quase todos os jogos que me interessam saindo para minha plataforma principal. Acho que um dos principais causadores disso foi a diminuição violenta da pirataria. Uhum. Porque, tá mais acessível de certo modo. É, com a entrada desse negócio de Steam e toda essa cultura de digital, de tipo, você baixar a coisa direto do computador, isso minimiza uma série de problemas que os publishers e as desenvolvedoras têm pra distribuir o jogo deles, então é uma vantagem do caralho. E também é como muitas vezes você consegue acesso aos jogos mais barato, você diminui a pirataria. Então... tem sempre um descontão, tem aquelas vendas lá, corta metade do preço. Então eu acho que é muito em conta disso. E por outro lado também eles devem ter percebido que o PC é o único true console. Hoje em dia ele é, né? Todos os outros consoles meio que viraram computadorzinhos pra poder acompanhar de certa forma. É, tem isso também. Antigamente o seu videogame ele era mais dedicado e mais potente que o seu computador, né? Hoje em dia é muito difícil isso acontecer. Basicamente, o videogame é um PCzinho. Basicamente, quando você compra um videogame, pelo menos aqui no Brasil, que você tem que pagar R$2.000 por videogame, você paga, porra, o mesmo preço do computador e ele só toca DVD e videogame. Mentira, hoje em dia dá pra ver no Netflix, essas porra, browser, putaria. Tem Netflix, dá pra ir pras internet, dá pra comprar joguinho. É basicamente um computador que não tem uma interface merda que é o controle. Se bem que hoje em dia também você pode comprar mouse e teclado pra essa porra. Então é quase a mesma merda. É, tá tudo muito parecido. Não roda Photoshop no PS4. Porque senão teria gente que trabalharia só ali também. Faria tudo. Mas enfim, basicamente... Deixaria tipo, uma porrada de tela dividida. Basicamente, hoje em dia, videogame e PC é a mesma merda. Tá muito colado uma coisa na outra. Isso me deixa um pouco triste, mas eu entendo que é assim que o futuro anda. Deixa eu me ver. Ah, ele vai falar exatamente disso agora. Outro efeito curioso foi o fortalecimento da cultura dos jogos originais. Nunca vi tanta gente abrindo mão de ter 2.000 jogos piratas preferindo optar por ter uns poucos jogos originais. É, isso aí é pra evitar a geração Bruno Baeri, né? É, pois é. A geração tem milhões de jogos e não terminarei nenhum deles. Mas é exatamente isso que a gente falou, uma coisa tá relacionada à outra. Uhum. Você vai comprar exatamente o que você sabe que você vai jogar, basicamente. Sim. Eu mesmo fui de um extremo a outro. Ainda tenho minha coleção com possíveis jogos de PlayStation 2 com mais de 340 jogos. Mas decidi manter meu PlayStation 3 e meus 3DS só com originais. A pirataria ainda é muito presente, mas em comparação com a era PlayStation 1 e 2, ela me parece bem menor. De fato, diminuiu mesmo. Tanto que mesmo porque até hoje o PlayStation 3 não roda pirataria direito. 100% ali. É, rola meio assim, né? Rola... E o PS4 e o Xbox One? Você sabe? Acho que até agora ninguém conseguiu, não. Ninguém conseguiu craquear, não? Deve ter gente treinando, tentando 24/7, mas até agora... Eu lembro que o PS3 demorou. O Xbox foi rapidinho. Eu só comprei um por causa disso. Parabéns. Você se orgulha disso ou gosta? Porra, muito. Enfim, PS3 eu lembro que demorou bastante até bastante, tipo uns 4 anos, assim. Não foi isso tudo, não foi? Acho que foi, cara. Pra rodar direitinho, não, porque já tinha rolado uns homebrew, assim, mas era meio arriscado, quebrava o jogo. Era meio foda. Até ficar confiável demorou. E mesmo assim, até hoje não é tão confiável assim. Pois é. O sensor de movimento do Wii me fez pensar que a indústria iria por esse caminho, você e várias pessoas. Assim como eu depois achei realmente que o Kinect seria o novo paradigma e acabou nem sendo. Pessoas... Engraçado, cara, eu nunca botei fé. Eu sempre achei que fosse ser uma paradinha de sacanagem que eu ia usar de vez em quando, mas eu nunca achei que isso fosse ser o futuro, sacou? Não, pra mim eu só olhei. Pessoas não gostam de se mover, isso não vai durar. Pois é, exatamente. E não, nunca botei fé naquela bosta do PS Move. Quem é que vai botar fé num dildo, né? Até que eu pariu. Acho que tem muito preconceito com o PS Move, entendeu? Sendo que ele é a mesma merda do emote. A única diferença é que ele veio depois e que ele parece um pênis. Sim, sim, mas acho que é exatamente esse o problema. Um é um nunchaku, o outro é um dildo. Qual você acha mais legal? Você tem um ponto aí. É, aliás, tem uma coisa que eu gosto do PS Move, que é aquele riff. Eu gosto muito daquele riff. É maneiro. Eu queria comprar pra jogar Killzone, mas eu vi o preço e falei, foda-se. É, não, né? Mais tumbar. Você põe a grana na mesa, toca uma e depois pega a grana de volta. Exatamente. Exatamente. Eu botei a grana na mesa, joguei Killzone com controle normal, depois peguei a grana de volta. Ah, tudo aí. Ainda achei dinheiro. Exatamente. Quanto aos Active Time Events, gostei muito do modo como foi usado no novo Tomb Raider. Não é perfeito, mas acho um bom exemplo do uso do recurso. Os piores são aqueles jogos que alguns têm e Jinhou morreu. É, Ninja Blade é tipo, bem isso, mas a gente acha divertido assim mesmo. E que tem uma cena gigantesca antes, aí você morre trocentas vezes, tem que assistir a porcaria da cena outra vez, e outra, e outra. É muito irritante, abraços. Esse negócio é bom. É, tinha um canal antigamente nisso, um canal de um site de videogame, chamava Unskippable, não sei se já ouviu falar. Unskippable. Cara, eu acho que eu já tem alguma coisa na minha mente que lembra disso, mas... Eram dois caras que eram redatores do site, narrando, ou então zoando por cima, aquelas cenas, normalmente de abertura ou de meio de jogo, que não dá pra passar. Não dá pra pular, eles iam zoando essa porra. Cara, toda vez que eu vejo um jogo assim, eu me lembro do Unskippable na hora, que era lindo. É, cara, isso é uma parada que me irrita deveras, cara. Não, bastante, cara. Não precisa. Você já assistiu uma vez, você mete o dedo e já era. Sim. Agora o próximo e-mail, que é do Cavaleiro Kong. Por favor, meu caro senhor da eternidade. Claro. Caralho, tô atrasado. Mas antes tarde do que nunca. Queria lembrar que apesar de o Ninja ter ficado triste que não somos o primeiro podcast brasileiro a chegar a 200 episódios, ele ficou triste, viado? É, ele só fez um comentário tipo, pô, que isso. Na verdade, talvez sejamos. Se contarem os episódios com parte A e B, tem um até que tem parte A, B, C e D, já deve estar no 220. Qual que tem parte A, B, C e D? Porra, agora tu me pegou. Acho que não tem isso tudo, não? Eu também achei meio forçado. Ou será que isso ele tá contando todos Era Uma Vez Um Beat como um só? Mas o Era Uma Vez Um Beat, ele... Primeiro que ele foi espaçado, né? É, ele é a cada 50, basicamente. É, e segundo que ele foi numerado todas as vezes, não? É, provavelmente a gente tá... É, ele acha que ele foi numerado. A gente provavelmente tá cagando regra, mas eu realmente não lembro de um de quatro partes. Cara, honestamente, eu não dou uma foda, né? Na verdade, eu também não, mas eu realmente não lembro. Mas ultimamente eu tenho tido uns problemas com não lembrar das coisas, então acho que até acontece. Você tá ficando velho, né, Daigo? Porra, que beleza, né? Daigo, precisamos marcar um BF Pizza BH Edition de novo, hein? Rolou isso, essa putaria? Rolou duas vezes já. Que isso, hein? E tinha as putas lá? Ah, podia ter, mas não rolou, não. Mas foi legal, foi divertido. Teve pizza, teve putaria, teve. Ah, se teve pizza, teve putaria, tá ótimo. É. Teve cachaça? Eu tomei várias. Eu pedi umas vodka nervosa lá. Pô, eu acho que pra Minas eu não pedi cachaça. Pediu vodka em Minas? Vai se fuder. Não, era, mas tava mais barato que a cachaça que eles tinham lá. Porra, sério que cachaça em Minas é caro, caralho? Dependendo da marca, é. É produto regional, porra. Não, dependendo da marca, é. A galera não tem muita dó do próprio estado, não. Não? Bando de filho da puta. Tem pois que é. Se fuder. Mas enfim. E parabéns, seus putos. É muito orgulho de participar dessa brodagem. Como sabem, estou às ordens pro que precisarem. Cara, tá precisando de um boquetinho? Oi. Mas enfim. Que venham mais 200 episódios e muito mais. Porra. Esse cara, 400 episódios, eu vou ter o quê? 60 anos? Só se for, né? Nós, velho, com mais de 50, fazendo essa merda. É, eu espero que não, mas vamos ver aí como é que vai ser. Mas mais importante do que mais episódios é que vocês continuem sendo esses filhos da puta fodas e negros maravilhosos, gostosos e sensacionais. Cara, eu tava conversando outro dia sobre como eu queria ser negro, cara. É mesmo? Mas em quanto? Eu tava discutindo com um amigo meu e a gente tava vendo aquele vídeo do Boney M. Sabe quem é Boney M? Tu que manja das putarias, tu deve saber. Tem aquela música do Daddy Cool, que tem aquela, tem aquela linha de baixo que começa. Manjo, manjo. Aí tu falou, caralho, cara, nego fica falando, tipo, que tem preconceito e tal, e que é uma merda ser negro. E eu tava falando pra ele, caralho, cara, como eu queria ser esse cara. Eu queria dançar como esse cara dança, eu queria ter a criatividade musical que esse cara tem. E eu queria pegar essas negonas que esse cara pega. Porque essa negona é foda. Mas enfim. Só aquele lance de. Como é que chama? Ai, o que eu tava esquecendo? É apropriação cultural, que o povo fica falando. Ah, gente, é, falando, é apropriação cultural. Porra, o cabelo dele é do caralho também, eu queria ter aquele cabelo, foda. Mas eu tô bem, pô. O meu esse tipo de coisa assim, se eu deixo 6 meses já fica mais ou menos daquele jeito, né? Porra, que bom pra você, cara. Já rosqueia. Pior é que meu pai, ele é meio preto, então. Mentira, não é não, mas ele tem ascendência negra, então ele tinha. Por consequência, eu também tenho, mas ele tinha o cabelo todo sarará, tipo, meio Black Power. Tá ligado? Você deixava que você ficava meio Black Power. Porra, e sararazão assim? Você não precisa nem meter o Black Power. Não era full Black Power, tipo o Bonnie M, mas era. É. Mas era tipo o mais Black Power que você consegue fazer sendo branco, sacou? É, tô ligado, tipo sararazão, assim, bem arapuado, assim. É tipo o meu pai nos anos 70. Provavelmente. Que era bem isso. Mas o meu. O dele era enroladão, assim, nem precisava meter os bob, não. É, não, meu pai também metia bob por mim. Mas enfim. O meu é todo liso, escroto, de branquelo viado. É uma merda. Mas enfim. E mesmo que o BFS nunca consiga dominar o mundo, consiga dominar o mundo e continue dominando nossos corações. Nós noite. Vamos consignar o mundo. Cara, eu espero que a gente de fato consiga dominar o mundo, cara. Pô, dominar o mundo, dominar uns coraçãozinhos, vamos dominar as coisas aí. Enfim, galera, mande nudes e mande e-mails. É, manda e-mails, não estraguem a diversão do Senhor da Eternidade na quinta-feira, pô. Pois é, cara. Olha só, pô, foi tão rápido, foi tão barato. É, olha só, não deu nem 20 minutos direito pra essa porra. É, E normalmente a gente faz perguntas quando é pouca coisa, mas hoje, só por causa disso, nós não vamos fazer. É, em revolta. É, nós estamos rioting aqui nessa buceta. Exatamente. Nesse cu, nessa benzina. Meu dia, porra. Caralho, cu, buceta. Eu odeio meus pais e assino revista anal sexy. Foda-se tudo, foda-se sistema, coisas químicas. Coisas químicas. Benzina. Descloranato de felinalamina. Benzina, caralho. Benzina era o nome artístico do Edgar Escandua quando ele mexia com troço de DJ, era muito estranho. Loló. Cara, eu lembro quando eu jogava CS em Lan House e fazia corujão, o nego cheirava Loló direto. Era top. Tinha isso mesmo? O cara cheirava Loló? Não, cheirava Loló true mesmo, assim, de botar na camisa, tá ligado? Sim, cheirava com a boca, tá ligado? Acordado ou era só zoar? Ah, cara, acho que era um pouco da coluna A, um pouco da coluna B. Que beleza! Porra, e com essas revelações da adolescência alheia, nós deixamos vocês com o Disco Ninja desta semana. Continuem gostando do que a gente faz, logo mais tem mais, até! Eu acho engraçado isso que você fala, de continue gostando do que a gente faz. É tipo assim, continue gostando do que a gente faz, não importa a merda que a gente faça. Sim. Continue, por favor. É pra dar aquela base, se um dia a gente começar a fazer cagada pra caralho, eles vão continuar curtindo e tal. Entendi, faz sentido, é tipo uma mensagem subliminar, né? É tipo, ó, uma hora vai dar merda. Entendi, tá certo. Ai, que beleza. Eternidade. Ai, caralho, assim? Supondo que chegou alguém aqui, caiu cagado nesse episódio do Baixo Frente Soco pra ouvir Disco Ninja, obviamente vai detestar nosso podcast, mas ele é feio, não sabe as regras, tô falando, explique quais são as regras do Disco Ninja. Cara, você tá sendo muito ingênuo de assumir que eu lembro as regras do Disco Ninja. Ah, cara, são 3 rounds, você escolhe cada uma música, depois vota e vai. Pronto. Yeah. Não, mas a gente tem regras. Não. Tem? Ué, agora tem, né? A primeira regra do Discord. Peraí, a nossa regra é fake, é pra não ter regra, pra gente agir não, normalmente. Tem é, a regra do Discordista e tem a regra dos rounds. Ah, tá. Não, mas sempre teve regra dos rounds? Sempre teve regra dos rounds. Ah, então tem uma regra dos rounds. Você não falou que tinha uma regra dos rounds, tem que falar que tem uma regra dos rounds. Cara, é pra você falar, cara. Porra! Acabei de falar, caralho. Pra quem não sabe, tá dando mole, o Disco Ninja é a nossa batalha musical, que nós dividimos em 3 rounds pra decidir quem consegue ser o Disco Ninja Supremo, escolhendo uma música cada um, dado algumas condições, algumas limitações. E lá, pode falar. Algumas limitações. Eu vou falar aqui igual o gênio do Aladdin quando ele está falando com a Mubana. Ou isso daí, eu sou Podidio. Eu sou Podidio. Você não tem idade a falar uma coisa? Não, eu ia falar uma coisa que eu obviamente esqueci. Então tá certo. Então, mentira. No nosso primeiro round, eu gostaria que você, Lapso, nos ilustrasse qual é a regra do primeiro round. Este primeiríssimo round. Primeiro tem que falar o tema do programa, né? Uma parada muito importante. É verdade. No programa de hoje, um programa especialíssimo, falaremos exclusivamente sobre um dos grandes compositores da história dos jogos. Como eles não são muitos, né? Ou não são muitos, porque nós somos um bando de ignorantes que não se ligam muito nisso. A isso. Gente fez no episódio 88 sobre o Nobuo Uematsu, isso. O compositor de um jogo só. E aí depois ficamos nos questionando: porra, o Koji Kondo, mas ele só compôs Zelda e Mario. Ah, porque o Nobuo Uematsu, talvez falando Fantasy, tudo bem, mas o cara que fez Zelda e Mario, aí realmente é um grande problema. Hoje nosso tema é Koji Kondo, um dos maiores, se não o maior compositor de jogos da Nintendo, responsável simplesmente pelas trilhas de Mario e da lenda de Zelda. Exatamente, essa é a nossa regra básica do episódio de hoje. Só vale música desse filho da puta. Deste filhos da puta, que nasceu em 1960 no Japão e é feio pra caralho. E uma vez o Paul McCartney encontrou ele na rua no Japão e cantarolou o tema do Mario pra ele. E falou assim: caralho, velho, vai doer pra caralho. Vai doer pra caralho meu show lá em Liverpool. E neste primeiro round, os temas. O tema é O Encanador Comunista Bigodudo Baixinho da Kaiser Vermelho. São os temas de Super Mario. Exatamente, só vale escolher música do Mario. E com isso, eu giro o... Antes disso, Daigo, explique a lei do... Maria da Penha. Dadinho da Vitória. O Dadinho da Vitória é aquele que escolhe o competidor que competirá neste round em uma ordem totalmente aleatória. Exatamente. E valendo este... Valendo toba! E pra começar, este artefato místico escolherá... Eita, caiu no chão. Vai com calma, viado. Vai com calma, viado. Excelente frase. Ô, Killer Azul. Então, eu fui escolhido pra ser o primeiro aqui. Vamos começar essa bodega. O meu tema é um tema muito bacana. É um tema que eu ouvi bastante quando eu seu ainda era piado. Seu tema é um cara bem legal. Pena que não pode ver mulher. Ô, louco. Caraca. Ô, louco, bicho. Nossa, cara, já, pô, a gente foi longe no tempo hoje, lembrando o Baixinho da Kaiser, lembrando do Pimpolho. Indo nesse tema de voltar no tempo, eu vou escolher aqui o tema que eu ouvi muitas vezes quando eu era piá e jogava mal o Super Mario Bros. 3. É o tema da Barco Voador. Da tema Barco? Da Barco. A Barca Voadora, que faz Rio Niterói em 5 minutos. É isso aí. Homero Brito? Só que com o cap de ser a versão do Super Nintendo naquele remake do Super Mario All Star. Então, pede pro Disco Greninja. Disco Greninja, toca aí Airship Theme Super Mario Bros. 3 Super NES Version. Pede pro Sapinho. Sapinho! bastante isso daí quando a gente tava jogando, aí morria e tinha que ouvir de novo. Fica esse tema aí, porra, bem legal, bem sombrio, que te mostra que você tá enfrentando a armada voadora do Bowser. E como a fase anda sozinha, você consegue colocar uma cadência diferente dessas músicas, né, da armada. Se eu não me engano, tem uma hora que o canhão dispara no ritmo da música, tipo... Várias vezes começa a voar Bullet Bill pela tela, você tem que se guiar pelo ritmo. Claro que o moleque acho que não vai pegar essa parte, né? E era a primeira vez que a gente via no Super Mario, né? Que a gente sempre viu o Bullet Bill, e era a primeira vez que a gente via uma bala de canhão redonda, como uma bala de canhão normal que a gente tá acostumado, e não como aquelas de filmes de... esses filmes que dão tiro com bala de canhão redonda. Com bracinhos, né, cara? Não, o Bullet Bill é com bracinho. Aquela outra bala é redonda. Ah, é verdade. É aquela que a gente tá acostumado em filme de pirata. O Bullet Bill já é baseado naquelas ogivas de canhão que eram disparadas nas guerras mais recentes, né? Ogivas de canhão, eu vi isso mesmo? Ogivas de canhão. É o rei dos piratas. Parece borracha. Como foi isso? Próximo! Sony Pictures anuncia no Baixo Frito Soco, 18 de novembro, estreia 007 contra o Spectre. Ninja Inimigo! Meus amigos, Super Mario World foi um dos jogos do Mario que eu mais joguei. Até o Super Mario 64 eu joguei Mario que nem um filho da puta, né? E Super Mario World não pôde ser diferente. Dentre as várias fases que tinham, era muito interessante porque uma característica do jogo do Mario é que as músicas meio que se repetiam, né? Você tinha, sei lá, 6 músicas ao longo do jogo todo e elas se repetiam ao longo das fases. Mas todas as fases que tocavam uma determinada música tinham uma característica meio parecida. Não só musical, mas a identidade musical se refletia na jogabilidade. E é por isso que eu peço aqui, Disco Ninja, toca essa música aí que eu vi que é como tipo tema atlético. É essa porra mesmo? É o tema pra dar corridinha. Da Universidade Federal de Pernambuco, que é justamente um estudo sobre essa reusabilidade, né, de componentes das músicas do Super Mario World, em particular, de como ele usa a música para influenciar na jogabilidade, para contar, para correlacionar as fases e os momentos do jogo através da música. Isso é bem interessante, eu tenho acesso a essa parada, se eu quiser ler? Tem, cara, você tem que te procurar na internet, porque eu não lembro. Aliás, eu descobri que semana passada a gente repetiu o tema, finalmente, porque, ou pelo menos repetiu falação de coisa. Repetiu parte, porque teve um episódio, né, sobre sensores de movimento, né, em que a gente falou, e provavelmente eu devo ter falado, da mesma coisa que eu falei semana passada, do cara que usou o breguete do Wii pra fazer jogo pra tetraplégico. E aí, no episódio de sensores de movimento, tinha um link. Ah, mas o tema do episódio é isso. É, metade foi esse, né? Metade foi. Metade do episódio foi a mesma coisa. Eu acho interessante porque essas fases que tocavam essa música, elas eram marcadas por uma necessidade de destreza além do normal do que as outras fases. Normalmente, atlético. Ou a, exato. Ou a câmera, com os dedos. A câmera se mexia mais rápido, ou você tinha que pular em plataformas escrotas que pareciam árvores gigantes. Aí ou você tinha que jogar o Yoshi na puta que pariu pra poder alcançar um lugar mais alto. Tinham plataformas voadoras que estavam se mexendo, você tinha que pular em uma pra cima da outra e que ficavam girando. Aí quando você pisava, ela girava pra um lado e saía, ela girava pro outro, você se fudia e caía e voltava. Era pra deixar nervoso. Pra deixar nervoso, pra tu ficar acelerado. Era pra tu ficar frenético. O legal é a percussão, né, dos coquinhos ao fundo. Sim, tem um. Cara, eu fiquei impressionado. Eu tava ouvindo agora as músicas do Koji Kondo e é impressionante como ele usa bem a percussão. É tipo, nas músicas, em geral, naquela época você não via, tipo, o uso tão criativo de percussão como ele faz. E ele usa, tipo, percussão bizarra, tipo, do Oriente. Não do Oriente de Japão, mas do Oriente, tipo, Índia, Pérsia, essas merdas. Pô, depois que eu for recomendar, um link aí a gente vai botar aí no... Um link? É, na página. É site? Um elo maneiro aí. No passado? Do um hiperlink? Que... Caralho, puta que pariu. Eu quero falar. Vou botar aí o link de um vídeo que assisti recentemente, que é um cara explicando como é que eram feitas as músicas antigamente, principalmente na época 8-bit. O uso dos canais, das ondas, tipo, serrilhado, ele tá usando o quadrado. Então é bem legal pra quem se amarra em música, tipo, o Senhor da Eternidade. Mas enfim, não, na época do Super Mario World, eu acho que já não era tão simples assim de fazer música. Quer dizer, não era tão básico. Acho que o Nintendinho, ele tinha uns 3, 4 canais só de áudio. Então, dadinho da vitória, escolha próximo... O que eu posso usar aqui pra partir do dadinho da vitória? Eu mudei o dadinho da vitória da escondida. Caralho, que cretino, cara. Não dá de porra nenhuma nessa merda. Dadinho da vitória, escolha... Viva a mentira. Sim. É muito fake, cara, esse dadinho. Escuta o barulho do dadinho da vitória. Ele tem um pedaço de qualquer merda que ele joga no chão e vai aparecer. Escuta o barulho do dadinho da vitória. Moedas. Foram vários dadinhos. Da eternidade. Tem uma história muito interessante e complicada sobre a escolha dessa música. Inicialmente eu escolhi uma música, depois eu fiquei sabendo que o Ninja Inimigo, sabe, um viadão do Ninja Inimigo, tinha escolhido uma música que... Viadão, também conhecido como Superior. Que não é dessa fase, é da próxima fase, do próximo round ele escolheu uma música, que é uma música, não só é uma música que deveria ter sido escolhida por mim, pelo meu direito, pelo meu shotgun, como... Né? Cala a boca, deixa eu falar. Direito, cala a boca. Ser clichê. Cala a boca. Além disso, ele também escolheu uma música que já foi escolhida, se bobear múltiplas vezes em Discos Ninjas passados. Discos Ninjas. Discos Ninjas? Ninjas Discos. E aí eu pensei, não, vou mudar a música e tal, vou pegar uma que eu também já escolhi em Discos Ninjas passados. Mas agora eu pensei bem, eu falei, não vou descer ao nível do Ninja Inimigo, entendeu? É patético, entendeu? Então eu vou voltar atrás, correndo o risco sério de o Ilapso fazer merda e botar a música errada na hora, sabe? Mas de qualquer forma, eu vou correr esse risco e eu vou escolher a música da fase do Bowser, do Super Mario 64, que por sinal é o melhor Mario de todos os tempos. Pode tocar aí, ô Ninja Viadão. Thank you. procurando essa música, eu fiquei confuso sobre um fato. É, afinal, é Koopa ou é Bowser? É tipo diferença de japonês e... Não, ele é o rei do... O Bowser é o rei dos Koopas. É. Não, sim, mas é porque o nome da música no original é Koopa's Road, que é um... É porque não era... Nos primeiros jogos do Mario, não era Koopa. Bowser, era Koopa. Mas olha só, eu acho até nos que... Isso foi refletido nos desenhos, quando você assiste desenho que... do Mario. Eu acho que no Japão é Koopa até hoje, cara. Rei Koopa. É, eu também tava achando que era Koopa. Koopa ou... Kingo Koopa. É King. Porque bem ou mal, Mario 64 ele já é relativamente recente, né? Aí então... nos Estados Unidos ele hoje em dia é Bowser Koopa. Cara, olha só. Tem só 20 anos. Primeira vez que eu vi Bowser e primeira vez que eu vi Princess Peach foi no Mario 64. Antes pra mim era Princesa Cogumelo e Koopa. É, Princess Toadstool. Segundo a Wikipedia, o rei Bowser Koopa, conhecido no Japão como Koopa, ou somente Bowser, é o principal vilão do universo Mario. É. Hoje você já fungou e você já tá lendo Wikipedia. Tá, enfim, pode os dois. Obrigado, Koopa, Mestre pode... Peter. É, muito obrigado. Pode Koopa, pode Bowser, pode quem quiser. Pode quem quiser, pô, ele é não binário. Mas né? O fato é que essa música é do caralho. Eu posso falar um pouco sobre a música ou o tempo que eu esgotou? Não, você pode falar. Cara, que tem tempo não, cara. Que ditadura é essa? Que não é, não é um podcast de direita. Não, não é, cara. Não é ditadura. É tipo ditadura. Você vai começar a falar do nada. É, ditadura. Vai... Caraca, parabéns, meu irmão. Lá no Japão, o Dr. Wado ficou muito orgulhoso de você. Essa piada foi típica do Ilapso, cara. Porra, né? Obrigado. Eduardo Nakagawa aprovou isso. Aprovou isso, é. Ah, meu Deus. Caraca, cara. Mas enfim, como eu ia dizendo, primeiro, assim, o motivo pelo qual essa música foi marcante pra mim na época foi porque geralmente as fases do Bowser eram difíceis pra caralho e você morria. E quando você morre, você ouve a música de novo e de novo e de novo. É, e a época do Mario 64 era uma época negra. De composição de videogame, eu não sei se eles pagavam mal os compositores ou o quê. Que nego fazia meia hora de música pra 18 horas de jogo. Acho que é o quê, hein? Quê? Só você ouviu o que você me falou, cara. Ninguém entendeu. Aí foi uma piada irada, muito boa a piada. Só você pegou ela. Mas só você entendeu. Você falou. Ah, pode ser isso ou o quê? Aí eu, é o quê? Aí você, o quê? Tá, foi uma boa piada. Cara, quê? Aí, Nisco que moleque Ninja, demente, toca cara. O tema do Fantástico Mundo de Bob, por favor. Pro Killerado. Pô, aí eu falei com o Fernando. Quem é Fernando, cara? Pô, o Fernando, primo do Lucas, que estudou com meu irmão na escola. Sei lá. Lá em Resende. Se foda, senhor de verdade, a música é irada, é isso aí. Agora que escangalhou, vamos continuar. Bota essa merda aí e manda o banheiro tomar no cu. Já tocou, não tocou não? Tocou, já. É, já deve ter tocado 20 vezes já essa merda. Deu 5 loops na música. E aí? E lapso. Que música eu escolhi mesmo? Ah, sim! Tá certo ou não tá? Eu escolhi um tema do mais novo jogo do Super Mario, sem ser o Mario Maker, né? Porque aí não é jogo do Mario, é jogo de fazer Mario. Que foi o Super Mario 3D Mundo, um jogo pra Wii U. Você começou então... a falar um pouco parecido com o Kiliano. É, eu escolhi aqui um... Eu não sei mais. Tem que falar muito mais rápido. Eu escolhei aqui um jogo bom do Wii U, né? Começou a falar de Wii U, agora sou o Kiliano Lopes. E aqui em Correio do Valadares, e é um jogo muito bom. É um jogo que você interpreta o Mario. É um jogo que você... Lógico, velho! Vai ter uma caralho! Ai, meu braço! Caralho, eu estrei aí, velho. Não, mas olha só. É, o mais recente jogo de Super Mario pra Wii U é um jogo que acho que é de 2012 ou 2011. Eu não lembro, não importa. E na primeira interação que você enfrenta o Bowser, que geralmente são onde rendem as melhores músicas de Mario, em particular, tirando o Ninja Inimigo, acho que todo mundo escolheu músicas que tem a ver com o Bowser. Sim. Você vai enfrentar o Bowser numa... tipo, pensa que o castelo dele em cima é a Muralha da China, que é uma rodovia. E ele tá num jipão do mal e você tem que atirar contra ele bolas de futebol que ele joga em você. E aí você tem que quicar essas bolas pra cima dele e pra explodir o bug do mal dele. Isso é a primeira vez que você enfrenta o Bowser nesse jogo. Já percebeu que você sempre derrota o Bowser usando alguma coisa dele contra ele? É que você não pode pular em cima do Bowser. Ah, mais ou menos. No 64 você só pega ele e joga ele na bomba. A bomba dele. A bomba é dele? Sei lá. É, tá na casa dele, né? Cara, a bomba não é do Mario, brother. Então... Ia ser irado o jogo, óbvio, velho. Mas, e aí, Disco Ninja toca aí a porra da música, que é o Bowser Highway Bada Foda-se. Highway Way to Bowser! Foda-se! Highway to Cara, mas Bowser. Eu acabei de pensar uma coisa aqui. Eu acho que tem uma questão de código dos vilões, que ele tem que colocar alguma coisa no cenário que o herói pode usar pra fuder. E contar o plano. É, e contar o plano. Tem todo um código aí de conduta. Pode crer. Pode crer. Cara, com certeza. Ou pelo menos joga alguma coisa que você joga de volta, tipo Ganondorf, tem que jogar. Exato, exato. Ali. Exatamente. E olha só, o Super Mario 3D Mundo, né, não sei se vocês jogaram o de 3DS, que é o 3D Terra, são jogos meio que dialogam, né? Um é o que você joga de gatinho, no outro você joga de tanuki. Miau. Miau é o de Wii U, é isso Gatinha. Aí. Gatinha! Au, au. É cachorra! Au, miau. Au. E aí, no de Wii U, o de Wii U é legal que você pode jogar com o Luigi, a Peach e um Toad genérico, que não é o Toad, o que me deixa um pouco Mas puto peraí, da peraí, vida. O Toad, ele é sempre mesmo Toad? Não, é um Toad de uma população de Toads. Toad vermelhinho ou Toad? Não, é o Toad maneiro. Mas tem uma tem uma porrada de Toad vermelhinho em tudo que é lugar, não? Não, aí tem o Toad azul. Tem Toad mais baixinho, tem Toad azul, tem Toadette. É, Toadette. Tem o Toad, né? Então, peraí, se o Toad macho é azul e o Toad fêmea é rosa, então o Toad, ele é, tipo, trans? Ué, por que, cara? Caraca, não, mas tem verde, tem amarelo. Tem verde, tem amarelo? Tem verde. Ah, cara, esse negócio de escolher sexo aí, porra, vai se fuder. Eu acho que a gente tá sendo cogumelo racista. É cis cogumelo. Não, cogumelo é você não ter identidade de gênero cis diferente, cogumelo. Né? É tipo, nasci homem, tem que ser homem. É essa parada. Cogumelo rosa é mulher, é o cis cogumelo rosa. Lembra isso. Das aulas de química. Se eles estão no mesmo lado do eixo, é cis. Se estão ao lado separados, é trans. Nunca tinha pensado nisso. Bem bolado. Caralho! Bem bolado. Tá, e o que é o Capitão Toad? Enfim, Capitão Toad é uma fasezinha de bônus que você tem no Mario, sei lá por quê, só pra ser maneiro. Funcionou, que é muito maneiro. É. Em que você usa o Toad. Ah, é, o Toadzinho vermelho no Capitão Toad, é verdade. E você procura tesouros usando. Então, o Capitão Toad agora é o Toad original, talvez. É o Toad original. Aí você usa um joguinho de perspectiva pra procurar tesouros. E deu tão certo que saiu um jogo só disso. Esse Mario 3D World eu não terminei ainda. Eu terminei só o de 3DS, que é muito bom. O 3D World, o Bod já terminou. Terminou os dois. Ele falou que o de Wii U é sensacional, afinal. Yeah. A última fase do de 3DS vale o jogo inteiro já. E depois você joga com o Luigi, que é maneiro também. Então, é, fica aí. Mas o jogo também. Todo de novo, né? Não necessariamente. É meio diferente. Eu não lembro mais como é que funciona, mas com o Luigi é meio diferentão o jogo em algumas coisas. É, mas a gente tem que fazer as fases todas de novo. Não tem que fazer nada, você pode fazer. Se você quiser ouvir mais sobre isso, o nosso amigo Mestre Splinter fez um review desse jogo em alguns dos episódios aí. Sim, foi provavelmente um dos últimos que ele participou. Isso. Pra ver como é que o jogo é velho. Aham. Aliás, eu tava pensando aqui, por que gordura trans é gordura ruim? Que preconceito. É gordura cis, é gordura, né? Existe uma gordura cis pra começar? Sim. Não, provavelmente não. Por que o Pegasus negro é do mal, né? É exato. Verdade. Ué, é só olhar pra cara dele. Por que a gente usa o termo esclarecer pra tornar as coisas mais elucidadas? Por que não tem gordura cis? Tem, cara. Tem gordura cis? Cara. Você ouviu essa expressão, gordura cis? Tem. Não, é só gordura. Caralho, tu não ouviu a expressão gordura cis? Não existe. Não existe, beleza. Porque ninguém acha preconceito você se chamar gordura normal de normal. O mundo é muito normativo. Vocês realmente acham? Vocês não lembram da escola, não, que tinha gordura cis e trans? Sério? Não, cara! Claro, não, super não. Cara, procura no Google e prove me wrong, então, por favor. Prove me wrong. Não, é, tipo, você vai achar eventualmente. Exato, você tá dividindo derrota já, né? Que merda tá é essa, cara? Não, tá beleza. Não, eventualmente eu vou achar. Não, é porque você vai ter. Com certeza vai ter. Olha só, o meu ponto é, se você procurar na internet, você vai achar tudo, caralho. Você vai achar até carro com dinossauro. Vou achar até pornografia com gordura. Você vai achar pornografia de carro com dinossauro. Agora, o meu ponto é... Pornografia de carro com dinossauro? Caralho, isso eu quero. Aí, o meu ponto é, eu tava errado. Eu olhei, tem gordura cis e trans. O ninja inimigo tá certo, eu tô errado. É mesmo? Caralho. Tá feliz, seu viadão? Mas ele tem que gaguejar agora. Fala que eu tô acostumado com isso. Cara, quando eu escrevi Car Dinosaur Sex, a primeira coisa que eu vi é Dragons Having Sex with Cars. Meu Deus. Pô, maneiro, close diferente. Close enough. Não, peraí, agora eu preciso chamar pornô de gordura, cara. É, gordura cis e trans. Então... O problema é que eu vou estar aqui no Rule 34, vou estar procurando fat, cara. É, vai aparecer todo tipo de coisa, realmente. Daigo, qual é a sua música? Daigo Licious. Fala pra mim, Daigu, Daigu. Minha música nesse round do Mario vai ser também um tema não exatamente relacionado ao Bowser, mas o tema para quando você enfrenta os filhos dele nos castelinhos espalhados pelo mapa do Mario 3. É só isso mesmo. Então chama o sapinho aí. Ô, filho da puta, guarda essa merda e põe aí Super Mario 3 Boss Battle. Escolher essa música é muito legal. É exatamente isso. Só cuidado pra não falar tipo assim, os filhos do Bowser são muito bonitinhos, que aí nego vai falar, caralho, seu pedófilo! Filhos. Não, e eles não são filhos, cara. São sobrinhos. Ah, são sobrinhos, é verdade. Tem que ser sobrinho. Pô, a regra número um da transmídia, né, galera? Ninguém é filho de ninguém, todo mundo é sobrinho. Não, cara. O filho dele, o único é o Baby... O Baby Bowser é ele, é o Bowser Jr. O Baby Bowser é ele no passado. Bowser Jr. é o filho dele com a Peach, né? Caralho. Claramente, puxa uma de meio caralho. O Miyamoto já resolveu isso, cara. Miyamoto falou que ele é a mãe. Como é que é? É verdade. Ele deve ter feito igual o Birdo, né? Quem é a mãe? O Bowser? Não, o Miyamoto. Ah, o Miyamoto e a mãe? É. Porra, que casal, hein? Peraí, isso foi o que eu entendi. Quando, falou assim, tinha lá um link lá que eu falei, vou ler só o headline. Fucking headliners. Puta que pariu, cara. Coisa mais hétero. Você pode até fazer isso, mas você não pode admitir isso em público. LOL, aí tinha assim, Miyamoto revela quem é a mãe dos filhos do Bowser. Aí fala, é ele. Bowser. Ou é o Bowser ou é o Miyamoto. É, cara, olha só, haja visto que o Bowser é uma porra de um bicho ovíparo. Um réptil. É um réptil, né? Inventado, pelo amor de Deus. Inventado? E de uma porra de um reino que tem cogumelos? E que tem caradores comunistas? E tem Toadette? Toadette? E que tem princesete, a princesa humana, e os sustos são cogumelos, e tem um encanador vermelho, eu acho que é o Bowser. E tem a princesa genérica Daisy, moleque. Daisy. É aí, a morena, né? A mulher responder essa pergunta, raio laser. Ó, só, pra responder essa pergunta, Miyamoto balança a cabeça solenemente e aponta para ele mesmo. Ok. Cara, apenas verdade, foi ele que desenhou a porra do boneco, verdade. É a mãe dele, caralho. Foi a coisa mais hétero que eu já ouvi, vambora. Tá ouvindo muita coisa hétero ultimamente, cara. Sim, vocês são muito hétero. Eu tô Baer sentindo falou... que você tá muito heterofóbico. O Baer falou LOL em algum momento aí. Hoje, no dia que estamos gravando, é aniversário de LOL. 6 anos de LOL. É mesmo? Olha só, mas eu não dou uma foda. Foda-se, né? Tem 6 anos que eu parabéns. Essa merda. Não, tem 6 anos que existe essa merda pra você jogar. Será que tá dando skin de graça? Vou voltar a jogar. Volta a jogar, volta a jogar. Cara, foda-se, Rods, né? E o senhor veterinário, a gente jogava essa merda antes de ser legal. Aí ficou legal, aí a gente falou, caralho, vamos parar de jogar porque é legal. Isso. Porque vocês são assim, a gente ficou hétero demais pra jogar LOL. Liderados por Comandante Cobra, a trupe parou de jogar LOL depois que ficou famoso. Comandante Cobra não teve nada a ver com isso. É ruim, afirmaram. É ruim. Você tem que entender que esse tem jogo... Tem que entender, cara, que o jogo ficou ruim. Pelos braços do povo. Round 2! Amiguinho. Round 2! Killerados, qual é a regra do Round 2, Round 2? Quase universitários? Qual é a regra do Round 2? Fala Zelda. Zelda! Zelda! Zelda! E a regra é clara. Quem termina um round, começa o outro. Então, por favor... Tigreon. É nóis. É nóis. Pela nóis. Liberdade, ele é Tigreon. Não é nada de liberdade, eu Jaspion. Tô brincando. Negócio mete é o seguinte. Mete a porrada que vai estancar. Ah, agora eu gostei, olha aí. Martelo Tigreon. Versão brasileira, Rode. Que porra. Merda. É minha mãe, é o filho da puta. Eu gosto muito de colocar minha mãe quando eu estou xingando as pessoas. É, Juliana? Adriano? Adriano? Faz comigo não, véi. Enfim, para o round do Zeldinha, eu escolhi a música do Hyrule Castle do Link to the Past, simplesmente porque ela é legal. Castelão, castelão de Hyrule. Porque ele é um castelo legal e você entra então você... coisas legais. Vé. Sou sapinho. Espia que nem macho, caralho. Toma uma loratadida. Loratadida. Pede pra saúde. Porra do greninho de escroto. Não tá legal, sabe, filha da puta. Levanta aí, toca Hyrule Castle. Tocane. Cara, lembra que nas locadoras que vocês alugavam, tinha a caixa do Link to the Past em português? Em algumas, sim. O Daigo trabalhou em várias, né? Inclusive, né? Tem essa parte. Link to the Past eu não lembro. Eu lembro que eu comprei a caixa do Ocarina of Time, que é aquela caixota. Aquela cachochota. Aquela cachorra. Que era em português. Ih, pode crer. Ah, mas naquela época tinha bastante coisa, eu acho, na época do 64. Mas especificamente o Link to the Past tinha na uma das locadoras que eu tinha ficha, que não era Paul Games, era uma que era num prédio. Ei, numa das locadoras que eu tinha ficha, o que você quer dizer com isso? Ué, pô, tinha ficha de catástrofe, né, cara? Tinha ficha em locadora pra caralho, moleque. Você pagava fiado e o caralho? Não, cara. Pagava fiado. Não tem uma coisa com a outra, cara. Cara, tem muito criado em prédio, mané. Se bobear, no domínio tinha uma locadora, cara. Porra, se no condomínio tinha. É muito barulho de barra mesmo, né, cara? Não, foi quanto barulho da barra? O na base morava ali na Morada do Sol e era o condomínio tinha tudo. Ali é mas ali é um condomínio da Barra e Botafogo, né? Isso é situado geográfico acidentalmente em Botafogo. Tem padaria, deve ter escola daquela porra. Caralho. Pô, lá é sinistro. E. Porra, é mais alto que a Torre do Rio Sul, aquela. Mais alto que a Torre do. Tá, né? Já começou do alto, né? É mole, né, porra? Aí é até tipo papai aqui. De quadra em Brasília, que é tudo colado até as escolas. Que é tudo. Nada é tão perfeito quanto o planejamento de Brasília, cara. É exatamente. Isso pimpa, que engarrafa todos os lugares ao mesmo tempo, igual qualquer cidade, né? Foda-se, Brasília. Quer dizer, Brasília é legal. O fato. Quer dizer, Brasília não tem uma árvore. Cara. É a melhor de todos. Melhor de todos. Mas eu tinha visto em três locadoras, cara. A Zebra, a Paul Games e essa que eu não lembro o nome. Essa que eu não lembro o nome, por sinal, eu aluguei muita coisa lá, eu tenho muitas memórias de alugar coisa lá, mas acho que foi a que eu menos aluguei. cara, e Condor, Megaton. Os locadores de Resident tinham os nomes mais comuns, assim. Cara, quando o Jesus ficou de pegar com o MC Júnior e o Leonardo, os donos do endereço do baile, o pontinho pra... instrumental, né? Do funk. E aí, quando eles fizeram, eu vou fazer a música, o endereço dos locadores. Porra. Lá em Olaria, todas as locadoras era o nome do cara, Games. Qual era o nome do teu pai? Não. PH Games? Do meu pai, eu não lembro. Eu não lembro tu não lembra do teu pai? Não era PH Games, não? Mas aí não era Olaria. Não era Olaria? Era no Meia? Era no Meia. Do glorioso. E Olaria era tipo Paulo Games, Jorge Games, João Games. É, essa Paul Jorge Games que eu tô falando, é, o nome do cara era Paulo. Ah, eu acho que era Paul por causa do apelido dele. Era tipo Paul Games, entendeu? Do Paulo. Só que quem, ele só era o dono. Quem ficava lá mesmo o dia inteiro era o Giban, que hoje é pastor da Metodista. O pastor Giban. Ele é pastor Giban. Não, cara, se eu fosse... essa galera evangélica não é muito na zoeira, cara. Eu com certeza ia chamar de pastor Giban, mané. Ah, oh, pastor Giban! Me dá queijo Giban! A gente foi queijo, tão Giban longe nessa discussão que eu nem lembro de onde começou. Ai, meu Deus. Eu nem lembro qual era a música. Que se foda. Disco Ninja pra isso, cara. É o freestyle nosso. Cara, Disco Ninja, cada... toca uma música enquanto a gente conversa sobre qualquer merda. É, quando a gente conversa sobre qualquer merda. Quem é o próximo agora? É tipo a conversa de bar, né, cara? Tadinho Cósmico e Fenomenal! Tadinhos Cósmicos Fenomenais! Cara, você reparou que você fala em lapso antes do Dadinho acabar de rolar? Não. O Dadinho acabou de falar em lapso. São os poderes cósmicos fenomenais. Dentro de um Dadinho pequenininho. É Zelda, né? Zelda! Vamos falar aqui. Eu escolhi o tema... É site? Na verdade, eu... Não, mas então, fica ligado aí, porque é Zelda. É Zelda? É lenda? Cara, é jogo? Eu sei que é uma coisa. É Link. Escolhi até o Ganondorf aqui na porra do Smash sem querer, não sei porquê. O tema que eu mais gosto de Zelda, não é nem por causa de Zelda, eu não sou um grande zeldeiro, eu joguei só o Elo com o passado. Um zeldoso. É, e aí eu comecei... Eu joguei o primeiro templo do Ocarina e... Você não jogou essa magia no 3DS, não? Não inteiro, eu joguei o primeiro templo. E não era nem com o meu 3DS ainda, mas eu tenho. Eu descobri que eu só não tenho o Twilight Princess hoje. Descobriu que me ama demais? É, e descobri que você me apaz. É isso aí. Minha paixão adormecida, verdade ou mentira. Descobri que eu tenho quase tudo quanto é Zelda, cara. Não tenho só o Majora e o ou Skyward ou o Twilight, mas o resto todos eu tenho. Então pede. Vou pedir aqui o tema que eu mais gosto de Zelda, por causa do Smash, que é Os Campos de Hyrule. Música com as porras de Hyrule. Versão Nintendo 64, versão Karina. Vou te falar que as músicas da Nintendo mais marcantes são sempre nos Smashinho. Porque você escuta são... aquela porra até fazer um talo. Tabaco máximo. E na real, eu acho a versão do... Quase morri. Eu acho a versão do Smash Bros. Até melhor do que a própria versão do Zelda. É, mas aí, como eu inventei as regras, eu sou idiota mesmo. Eu tinha que escolher as músicas primeiro e depois mudar as regras à minha vontade. Mas não, eu fui fazer essa porra e eu não consegui escolher a do Zelda, só se escolhesse um terceiro round, eu não queria. E aí, a do Smash Bros. Brawl é muito boa, porque ela não começa devagarzinha, igual começa no Zelda, geralmente, né? Já começa... Porrada, né? Não é pra navegar tranquilamente. Que nem a Rumble Blast. Não é pra tu fazer hipismo, tá ligado? É pra dar porrada. Cara, Smashinho é amor, em todos os sentidos. Smashinho é pra fazer amor também. Smashinho. Tô fazendo smash. Com outra pessoa. Com oito pessoas, né, mano? Com oito pessoas. Já que dá. Porra, aí. Nasce o próximo tema do BFS. Tô jogando smash com oito pessoas. Caralho, o que otário. O maluco se jogou pra cair depois de mim. Porque eu já ia cair. Eu com Ganondorf, ele com Kid Icarus, ele caiu antes de mim. Então vamos lá. Me dá. Mas olha só. Queijo Giban! Giban! Usando a Maximilian pra no capeta. Tadinho do. Vou fazer do jeito que o Senhor Eternidade gosta. Não, peraí, desculpa. Senhor Eternidade! Bom, antes que eu me esqueça, vai tomar no seu cu. Caralho, como é que alguém esqueceria isso, cara? Hashtag xingue seu amigo. Eu vou falar que nem em... Como é que chama? Inglês, japonês. Não, é amigo oculto. Vulcan. Vou falar que nem fala em amigo oculto. Isso, eu não sei se vocês sabem, mas eu odeio amigo oculto. Porque eu tenho um trauma. Quem gosta de amigo oculto, né, cara? Eu tenho um trauma. Eu gosto de ganhar presente. Porque quando você era pequeno, tipo... Quem comprava... Que é, Baeri? Fala, caralho. Quando você era pequeno, sua mãe, eu tava que... falando com o Ilapso. Quando o Ilapso era pequeno, beleza. Vamos lá. Caralho, eu não falei nada do Ilapso. Caralho, cara, o fantástico mundo de Quinerazes hoje tá numa aventura muito irada, moleque. Eu acho que ele fumou maconha pela primeira vez hoje. Cara, olha só, você tava falando com primeira o Ilapso. Vez. Você, primeira vez essa semana, mano. Você está se referindo a ele. Não, caralho, eu falei quando você era pequeno, caralho, cara. Menino, cara. Tá todo... Ai, meu Deus, cara, vai, vamos. Vai sair, segue, vai. Que merda, está em Guarapari, burro. É, cara, isso, caralho, velho. Tá vivendo da arte. É dele. Óbvio, sabe quando tá você da é arte. Pequeno, e na verdade, quem compra o seu presente pra dar pra amigo oculto não é você, é o seu pai. Ele vai, escolhe e compra a porra do presente, e ele leva lá no dia que você vai encontrar a porra das outras crianças pra dar o presente. Aí meu pai comprou um boneco policial robô muito foda. Tu já falou essa história nesse podcast, mas pode falar. Sério? Ah. Pode crer. Um robô policial muito foda e iradíssimo. Aí eu falei, caralho, foda. Aí, eu queria esse boneco, porra, pai. Falei, porra, pai, me dá esse boneco e compra outra porra escrota pra... Aí ele falou, não, é pro seu amigo, não sei o quê. Merda. Aí no final eu ganhei uma porra de um jogo de boliche de plástico oco escroto. E eu queria morrer. E aí, desde então, eu odeio o amigo oculto. E eu não posso. Cara, a família não participa. Uma vez que lá o pessoal do colégio, a gente marcou um inimigo oculto. Ou seja, era pra todo mundo só dar presente é escroto um pros outros. É, aí o senhor Eternidade chegou e falou: ah, brother, eu nem sei o que eu vou dar. Então eu vou pegar esse boneco do Radamantis que eu tenho aqui que eu não sei pra que. Tipo, caralho! Quem foi o premiado? O senhor Eternidade deu um boneco de cavaleiro. Cara, eu acho que e ganhou, tipo, uma camisinha usada. Não, peraí, mas olha só, eu tenho que defender o senhor Eternidade. Eu todo ano dou um boneco de cavaleiro pro Pombo e é pra zoar ele. E funciona. Então, nesse caso, era um nesse que não sentido. Dava pra cavaleiro Zodíaco, então ele deve ter dado pra aquela porra e falado, what? Deu pro primo dele. Mas qual boneco do Radamante cedeu? Você não deu um Cloth Myth pro cara? Não, óbvio que não era Cloth Myth, caralho. Mas era um piratão, Radamante, porque... não, cara. Eu acho que era tipo o diecast do Radamante saiu agora. Eu acho que era Xion de Ares, cara. É, aí realmente, tu nem é de Ares, né? Tu é de Ares? Não, eu sou gêmeos. É, então vai tomar no cu o Xion, pô. Eu gostava do Xion, mas... Ah, tamo gastando Xion, caralho. Fala sua música, sua eternidade. Pede sua música. Peraí, cara. Te contar uma parada maneira aqui. Eu tava contando a história, eu queria chegar em algum lugar, porque eu ia pedir a música, eu ia falar da música. Tu não pediu a música ainda? Que nem Amigo Oculto. Caralho. A minha música... Ela é uma música do Zelda. E assim, ela é muito legal. Eu ia escolher outra música, mas o filho da puta do ninja inimigo pegou a minha música e plaitou a minha música, como ele sempre faz com as coisas. Sim, agora você tem que odiar essa música. E velho. Agora eu odeio essa música e eu escolhi outra música, que tem uma vibe parecida e é muito legal. O nome da música, eu não sei, mas é o tema da Kotaki e da Koumi, que são as bruxinhas. O nome da música, inclusive, é isso, é o nome delas duas. É, eu imaginei que fosse. Kotaki e Koumi. Thank you. sabe uma parada irada, assim, na eternidade? É que no Ocarina of Time, quando você deixava a fita lá e não dava start pra começar o jogo, e ficava o Link correndo no cavalo lá, naquele mapa, aí, quando terminava essa coisa, entrava, tipo, a cena da Kotaque da Koumi mandando uma magia na tela e voltava. Muito sério? Foda-se. Era, tipo, um mega spoiler, foda-se e volta. Era, e eu olhava e falava, tipo, caralho, deve ser uma parada que tem, tipo, tudo a ver com a origem de toda a história, não sei o que. Cheguei lá, não, eram só duas velhas malucas que mandavam magia mesmo, foda-se. É, elas são legais. Mas eu gostava da luta delas, porque você tem que usar aquela porra daquele escudo. Como é que era o escudo? Era Moon Shield? Moon Shield, isso. Era Mirror Shield. Era Mirror Shield? Ah, e essa parada de Bigoku, você tava falando? Foda-se essa porra do Zelda, caralho. Foda-se. É Tico Ninja, porra, né? Fala de Zelda, não. Zelda, razão. Foda-se eu participo de um Amigo Oculto todo ano com os amigos meus, que a gente faz, tipo, Amazing Race, tá ligado? A gente vai pra um lugar, espalha pistas e neguinho tem que procurar a porra da pista e achar a porra do presente. Até se alguém não achar e ficar, tipo, tudo no olho. Não. A gente dá o presente no final. Tipo, no final, nego vai tentando... Nego vai tentando se ajudar e etc. Entendi. Aí tem um retardado que sempre faz as piores pistas, que é o Gustavo, ele é muito burro. E tem um moleque que todo mundo quer ser tirado, que é o João Luiz. Todo mundo quer ser tirado pelo João Luiz. Porque o João Luiz, moleque, ele não dá um presente. Ele me tirou no passado, moleque. Ele me deu o boneco do Vegeta, esse que eu tenho aqui. Um copo irado do Botafogo, que é caro pra caralho. Aquela caixa da Marvel, velho, do Guarapari Búzios, que eu guardo os controles de videogame. Aquele brownie daquele maconheiro aqui do... Quer dizer, não vou cortar isso, senão é um maluco no processo. Aquele brownie do Luiz, me deu uma caixa daquilo que é caro pra caralho. E mais alguma outra coisa que eu não lembro mais o que é. Nossa, que era, como tipo... é que escondeu essa porra toda? Cara, não, e pelo amor de Deus, fala que quem tirou ele deu um boliche de plástico pra ele. Cara, deram, tipo, uma camisa pra ele. Deram uma camisa pra ele. Ó o bullying, ó o bullying. Uma camisa pra ele. Deram uma camisa. Camisa é tipo um boliche de plástico de cara, quando você tipo é adulto. De plástico. No ano anterior, eu tirei esse moleque. Eu até dei um jogo desse pra ele, mas era de sinuca. Que senão é que você amarra em sinuca. Porra, muito foda. Eu tenho uma mini sinuca aqui. Que meu pai comprou, eu acho que ele deu uma foda pra sinuca, porque o tio dele tem uma mesa em casa. Mas foda-se, um presente de graça. É muito true, é muito ruim. Não, era de plástico, era de madeirinha. Era, é, porra, de madeirinha, meu pai tem uma madeirinha. Muito foda. É madeirinha, né? É, tipo, dá pra seu filho brincar. E aí a gente cena foi pro Jardim Botânico. E aí, quando tava lá a galera meio que dividida procurando pista, porra, meu irmão, a gente descobriu que o Jardim Botânico é um motel do Rio de Janeiro, mano. Sim. Puta, eu não sabia desse nível, não. Eu volto e meio ando com meu filho lá, de repente falo, ih, filho. Aqui não pode. Também. Eu ganhei um presente. Até porque JJ você abre, né, cara? Uhum. JJ você abre. É, porra, o brother. Lá. Esse brother aí que tava no Guarapari Búzios de Minha Arte com o Felipe Smith, me tirou um amigo oculto uma vez e ele me deu um boneco meu, cara. Sim, quem tem importa. Boneco de si próprio aí? Ah, é? Ele fez um boneco do Ilapso. Fez um Ilapso de Ryu. Mas ele fez um mod no boneco? Não, ele fez não, um cara. Ele fez um boneco, cara. Tinha um bonequinho de voodoo lá e me desenhou. Mas botou a faixinha vermelha de não, ele fez um mod do boneco. Pegou um boneco de outra cor e fez um mod do Ilapso. Aí não me importa, eu sei que ficou igualzinho. Como assim, do cara? Não foi do zero, não. Foi de o zero eu tenho aqui, do Figuarte. Ele pegou uma madeira, fez... Ele talhou a porra do lápis. Ele fez um Pinóquio. Fez um Pinóquio lápis. Lixou. Lixou. Só que foi em resina, não foi madeira. Foi em resina. É. Não importa, não. Faz ser mais maneiro possível. Não, provavelmente ele comprou um boneco lá e pintou, pô. Uma boneca, foi uma Barbie. Não, cara, ele é designer. Ele fez. Poli. Ele é designer, cara. Porra. Designer é porra. Ele é designer. Ele fez o boneco e ainda mandou ali depois uma página em HTML. Uau. Ele ainda fala. É. O Baer participa aí do Amigo Oculto dos Designers. O nego dá jogo e de tabuleiro pro outro. É, eu fiz um tipo... RPG lá também. Sério? É, nego, jogo de tabuleiro? Nego, cara, nego é sinistro. Não sei como esses caras jogam dinheiro, cara. É, nego fez jogo de baralho do Satellite. O Ximenes, ele tem a única versão hoje do Satellite Rush de tabuleiro que ele ganhou do amigo nosso. Assim, foi, porra, mega presente foda e tal. Ximenes. É, cara, o nego é sinistro. E o jogo não tava completo na época. Senhor Eternidade não se importa, mas assim, vocês tiram quem vocês vão pegar no Amigo Oculto, tipo, em janeiro, né? Não, é 3 meses antes do então, Amigo Oculto. Então, o dadinho aqui, senhor inimigo. Inimigo, por que você falou isso, senhor Eternidade? Inimigo fala... A música é muito foda, cara. Você não escolheu? A música é muito legal. Isso a música é muito legal. Você não escolheu? Porque você tava lá, sendo hétero, fazendo suas paradas lá de hétero, entendeu? Deu mole. Deu muito mole. Porque aí... A vida de hétero é uma vida difícil. É muito difícil. Eu, gay, escolhi a música suprema, que é a música do Gerudão. Geraldo Vale. Escondinja. Mostra o Vale do Geraldo. Thank you. música, Senhor Eternidade. Eu gosto do Geraldo só no Smash também. Eu consigo imaginar você tocando ela. Opa! Tocando punheta pra ela. E toda vez que você ouve essa música, você pensa do modo sexual eu tocando violão pelado, não é isso? Não, mas tem dançarinas muito héteros dançando à sua volta. Eu nem acho tão maneiro. Ah, entendi. Por que não pode ser dançarinas? Dançarinas ou dançarinas? Dançarinas. É, mas por que não dançarinas? Porra, porque eu penso em você, né, cara? E você é tudo hétero e escroto. Mas você deveria me fantasiar como viado pra eu te comer, não? Não. Entendi. Não. Você só quer me ver feliz, então, né, cara? Killerazos! Era o último que... Killerazos, meu amigo. Killerazos são heróis, tá? Oficialmente eu comi uma música. É pra dizer uma música do Zelda. Você consegue, cara. Consegue. Cara... Eu tô lembrando de uma música que eu adorava, que eu ficava lá naquela cidadezinha, naquela vila. Aquela Vila Resederico. Eu ficava ouvindo aquela música e minha mãe chegava assim na porta do quarto. Nossa, que música triste. Aí eu, é de Cacarico Village. Cacarico Village, A Link to the Past. Ai, caralho. Solta aí, sapinho! Chegava a mãe do Clirazzo e falava: eu tenho que tirar o triciclo desse fera. Dona Laura. Tá viajando muito longe. Dona Laura tá ouvindo a gente lá em Resende agora, às margens do Rio. Fazendo compras do Paraíba do Sul, cara. Fazendo compras do Graal. Eu gostaria de pedir pra você, Clirazzo, fazer um paralelo entre a Vila Cacarico e... Resende. Então, o que que é o Graal? O que que seria o Graal? O Graal é aquela entradinha ali da Cacarico Village, logo depois que você sai da igreja. Aliás, a igreja seria a igreja matriz lá de Resende, cara. Tem galinhas? Olha, tem pra caralho. Mas hoje já deve estar tudo velha, cara. Tem um coveiro. Man! No! Oh, God, please, no! No! No! Tem coveiro que morre? Coveiro que morre? Ih, cara, aí você tem que perguntar pros amigos meus que iam lá pro cemitério namorar. Namorar pelado? Namorar, por favor. Caralho, eu tava lembrando dessa porra outro dia, o namorar pelado em Resende? Museu Anime Project. Caralho, tu lembra dessa porra? Eu lembro como se fosse hoje, cara. Mi amigo pássaro. Meu Cristo. Mi amigo pássaro? Vocês lembram dessa porra? Não, não. É óbvio que não, cara. Quando a gente tinha, tipo, não sei, cara. 12 anos, sei lá. Mentira, eu tinha 12 caralho, anos. Caralho, quem era do Mi amigo pássaro, meu irmão? Será que calma, tem algum bicho que era? Calma, sobre a porra da história. Eu tinha 12 anos e o meu inimigo tinha, sei lá, 27. 27, né? Aí a gente tinha um negócio que a gente falava que era movimento anti-pela saco, que a gente odiava pela saco. Isso não é porque sabe isso aqui. Cara, não esconde não, já a gente era muito true, assim. Moleque. A gente era true, e a gente odiava Pela. E aí a gente fez um movimento de Pela, que era só eu e ele. Aí depois a gente descobriu que já existia um map. Aí a gente falou, caralho, como assim? A gente foi ver a da parada, era uma parada muito tenebrosamente zoada. E, aliás, não sei se vocês podem falar isso, que deve ter muita gente que ouve podcast, entendeu? Que era do MAP. Tira, não tem. Cara, eu quero mais que se foda, cara. Quem era do MAP, brother? Ele era, tipo, uma parada muito triste. A gente só abriu essa parada. Isso dirá de um ano passado. O MAP era tipo uma centopeia humana que ficava sentado no shopping, moleque, na praça de alimentação. cagando um na boca do outro em círculo. Caralho, MAP, cara. Cara, a gente teve uma época que a gente ia no shopping só pra zoar, que a gente ia no evento de anime só pra zoar esse cara. Sim! E tinha pontos, a gente fazia um quadro de pontos de zoação. Sim, era quadro de pontos de zoação, ok. Porra, era a gamificação da destruição do MAP, né, cara? Meu Deus do céu, cara. MAP, cara! Ah! Maldito MAP. Killerazos! A regra é clara. Apresente a regra. Não, você disse a regra do... Não, cara, pô, peraí. Eu fui... Já acabou? Já acabou, cara. Caralho, então eu vou ter que ser o primeiro agora. Sim. Vai ter que ser o primeiro, cara. Pô, sua eternidade, qual é a regra do round 3? A regra do round 3 é quem é o último round 2 começa o round 3. A regra é o seguinte: que tem uma página no Facebook do Meu Amigo Passa. Meu Deus. Comunidade, 91 pessoas curtiram isso e tem várias fotos dos malucos. Cara, não, sério, cara. Eu tô aqui a um passo de virar e falar: bora raidar essa merda com baixo frente soco, né? Bora raidar essa merda com baixo frente soco. A primeira foto que eu vi aqui eu já quase morri. Destruir essa porra, vamos ficar quieto. E tem as fotos antigas, mano. Não, vamos ficar quieto, vamos ficar quieto. Ah, cara, já vi, deu conhecido aqui. Toda eternidade, qual é o tema de round 3? Qual é o tema do round 3? O tema de round 3 é o seguinte: foda-se! É freestyle do Dois Condo. Então, freestyles aí, Killerados, porque você terminou o round 2, round 2. E agora você fala round 3, round 3. O round 3 vai começar com uma música muito foda, foda pra caralho, que é Eu Descobri Essa Música, sabe? Guarapari Minha Arte. Eu descobri essa música ouvindo aquele Extra Credits e tocou com aquela música de final do episódio, né? São dois malucos tocando violão, eles não são irmãos. Não são filhos de Francisco. Aí eles estão tocando violão e tocam violão pra caralho, nível Senhor da Eternidade. Puxei o saco bonito. Que delícia. Cara, você tá me comparando com o que eu penso que você tá me comparando, e na verdade eu tô me sentindo um bosta, mas enfim. LOL. Super Guitar Bros tocando Super Mario World Castle Theme. Desses caras, foi, porra, baratinho até, era aquele esquema do pague quanto você quiser e tal. Comprou CD, tu tá ajudando a galera de humanas a fazer miçanga assim, né, mano? Caralho. Tomara que morra! Morre, diabo! Demônio. É aquele esquema de comprar pela internet, aquela coisa nova aí que tá surgindo. Aquela coisa nova. Comprando o que era? Não, mas o pague quanto quiser, mas é tipo Bandcamp, Bandcamp, né? Ah, tá, não. Pensei que você, tipo, sei lá, foi naquela. Tu achou que era aquele disquinho, né? Aquela coisa redonda. Pensei que você chegou, tipo, sei lá, naquela Comic Con horrorosa do Rio de Janeiro, e aí tinha um maluco na porta falando: aí, compra o meu CD aí, na moral. Aí, vou comprar o CD desse fera aqui pra ajudar. Porra. Para de jogar Comic Con do Rio de Janeiro, cara. Tô fazendo essas merdas que não tem mais essas porra aqui, meu irmão. Você falou que foi uma merda essa Comic Con, fui contigo, cara. Não, BGS, tá falando. Não, Comic Con, lá naquele lugar do trem. Nossa, lá. Tu foi na Comic Con comigo? Fui. Caralho, parecia o cenário do trem do... Não, foi uma merda, eu conheci a Pietra, porra. Não, não, não, foi maneiro pra Pietra, porra. A gente conheceu o Mamute lá, cara, tá falando que foi uma merda? É verdade. Foi o melhor evento, foi melhor que a Comic Con de San Diego. Porra. Ah, quem é Jim Lee, meu irmão? Porra. Quem é Paul Cornell? Quem é o... Frank Miller? Que... Não, Frank Miller não tava lá no... Ah, tá. O daqui, né? É. Foda-se o daqui também. Omelete. Tigreon. Já sou eu de novo? É, você de novo. Essas pessoas estão me chamando de novo. Eu achei que eu ia ter nessa, né? Foda-se. Tava... Tô doente, quero dormir. Sim, sim. Você vai dormir logo daqui a pouco, seu viadão. É... Ah, viadão. Seu mó viadão você. Ai, meu Deus. Eu escolhi mais uma porque eu acho que ela é legal e só porque ela é legal. Apenas que ela é legal. Eu peguei um remix de metal legal da briga contra o Bowser no Mario 3, porque o Mario 3 também é legal. O tema que o Killer Ado escolheu era de metal? Não. É, só... Não, era cover, mas era viola. Entendi. Viola. É, era tipo um gelo do Vale, isso aqui, cover. Então, Nisco Ninja. Sapin Ninja. Bowser Battle Metal legal. A galera tá dormindo. Caralho, e aquela garota com falsete? E aquela menina... A do... Melody? A Melody, MC Melody. Nossa senhora, moleque, despertador. Eu tenho culpa se você não é feliz. Aquele arranjado sonho. Aí, vou chamar a Melody pra gravar com a gente. Agora o Pânico já adotou ela, já era. É, já era. Ah, porra, o Pânico tá sempre na nossa frente. Pânico é foda, né, cara? É justamente também que competir com o Pânico, né, cara? Mas aí, o Pânico nunca chamou o Cabeção pra fazer parte do elenco. Não, mas o Cabeção já foi do Pânico, sim, cara. Não, sério? É. Foi, o Cabeção já foi do Pânico, cara, uma época. Sério? Tentaram lançar ele de volta, mas não conseguiram. Cara, bora contratar o Cabeção. A gente paga pra ele, tipo assim, R$50 no podcast. Quem é que conhecia? Cara, não, a gente bota uma meta lá no Patreon e fala assim, se a gente conseguir juntar isso aqui, isso vai tudo pro Cabeção e ligar com a gente. Pode ser. A gente tem que falar pro Cabeção antes. Perguntar aí, Cabeção, quanto você quer pra gravar um programa de rádio sobre videogame? Cara, acho que ele nem vai cobrar nada, porque isso é mais videogame, entendeu? É. O Twitter dele era a capa dele era o Rugal. Porra, bora só jogar de Rugal. Senão eu falo pro moleque amigo meu que malha com ele na academia. Ah, então é tu, né, que conhece o cara que malha com ele. Porra, mas o problema é o seguinte, eu já vi uma entrevista que ele deu, que o nego tenta empurrar assim, não, qual é aquela parada que você falou do site, não sei o que, ele... Não, aquilo foi editado pra fazer parecer que eu tava meio mal. Foda-se, Um corte, moleque. Não tem um corte. Foda-se. Se ele negar a parada, a gente faz ele desnegar, porra. Aqui é todo mundo é irmão. Com os amigos dele, ele deve aceitar essa situação na moral aí. Mas a gente fica amigo dele, porra. Tá. A gente vê se bota ele no próximo programa do Mamute. Fala pra ele assim, aí, Cabeção, se o pessoal quiser curtir isso aqui, pode ir lá no Baixo Frente Soco, né? Caralho, quero, imagina. Ele vai responder. Cabeção vai fazer cena de sexo. Caralho, e aí. Hardcore. Aí, ó, vou falar... Caralho, eu vou ligar pro Mamute agora, mano. Aí, Mamute, tá querendo lançar alguém de volta ao estrelato? O que você acha de colocar Serginho onde a cópia no seu elenco? Manda nudes. Manda nudes, manda... Já mandou, né? Tchan, tchan, tchan. Tchan, tchan. Ninja Inimigo. Enter the Ninja. Tem um canal muito maneiro no YouTube chamado E331 Rock. Que é um maluco, site? Que é um maluco meio hétero assim, que fica gravando uns vídeos muito maneiros. Meio hétero. Como é que meio você hétero. Sabe que ele é hétero, cara? Isso é preconceito. Não, eu estou usando hétero como eu sempre uso, como uma parada pejorativa. Entendi. Meio hétero. Tipo, nossa, cara, eu sou homem pra caralho aí. É tipo isso. Entendi, não. Ele é meio héterozinho. Cara, não importa, brother. Vai falar. Ele é do metal. Ele é do metal, ele tem cabelão, ele usa blusa regata. E ele toca guitarra e faz uns remixes muito irados. Ele é daqueles caras que cruza o braço pra parecer fortinho? Não, ele dá uma piscadela. Esse é o Rodrigo Rossi, cara. Ele é um magricelo do metal. Mas peraí, dar piscadela não é coisa de hétero. É verdade. Aquele olhar 43 fazia isso. Mas ser melhor, o cabelão é coisa de hétero. Paulo Ricardo, é hétero pra caralho. Paulo Ricardo, pode crer. É o meu role model de hétero, meu Paulo Ricardo. Então, ele tem uma... É tipo os caras do Dead or Alive, né? Ele é um cara grava de videogame, ele grava música de filme, música de seriado, música de porra, de coisa. Ricardo? E faz alguns remixes de jogos, de diversão. E eu peço aqui para tocar Nisco Ninja, por favor, o tema da música das tempestades. A canção das tormentas. Que é uma no céu. Essa música, ela é muito curtinha no Zelda. Ela é tipo... Acabou. Não, acabou. É verdade. É, acabou. Em duas oitavas. Não, mentira. Tem a segunda parte ligeiramente diferente. E ele faz um arranjo todo, faz uma música bem foda com essa música. Tá certo que a música já era maneira, mas ele transformou isso numa versão heavy metalirada pra parada. Então, recomendo muito a todos o canal. Ele já tocou aqui diversas vezes depois do programa, já tocou aqui no background. Já tocou aqui ao vivo, né? Já tocou ao vivo aqui em casa, nos meus... Cara, vai tocar ao vivo em breve no Baixo Frente Soco Concert. Olha lá. Não, Baixo Frente Soco Concert. Baixo Frente Soco Concert. Ai, meu Deus. Senhor de Guarapari. Essa minha música, ela é uma música muito importante pra mim, porque ela vem de um jogo, que é um jogo muito importante pra mim, que provavelmente foi o jogo que eu mais joguei durante a época do Nintendo 64, porque esse jogo era um jogo muito legal e muito difícil, e que ele tinha muita replayability, sabe? Acho cara, que você, tá falando, você tá fazendo muito bem o papel de imitar uma garota de 15 anos, explicado. Obrigado. Perfeito. Como é dizendo? Acompanhem depois o tutorial de make do Senhor da Eternidade. O Senhor da Eternidade logo vai gravar um vídeo de violão com Kefra Bookman. É, foda. 5 minutos. Como fazer o seu look pra jogar aquele joguinho do Nintendo 64? Aquele jogo que era difícil. Mas como eu ia dizendo, é o seguinte: o jogo, ele era muito, muito, muito legal, porque ele tinha muita replayability, sabe? Você tinha que jogar o jogo várias vezes pra você completar tudo do jogo. Então, eu joguei esse jogo muito. E na verdade, eu nunca tive esse jogo. Eu jogava esse jogo na casa do meu amigo Zé. Meu amigo Zé era muito legal. E assim. Aí, se fizer sotaque de paulista, ganha 10, mano. Ah, não, aí meu cérebro consegue processar as pessoas por um tempo, caralho. Né, cara? Mas enfim, aí o nome do jogo é Star Fox 64, é um jogo muito legal, porque você tem que jogar de novo, porque tinha várias rotas do jogo, sabe? E aí, depois, mesmo depois de fazer todas as rotas, você tinha que pegar as medalhas, você tinha que colecionar. Era quantas medalhas? Alguém lembra quantas medalhas? Era uma por fase. Era medalha pra caralho. Era medalha pra caralho. E aí, mais tava... medalha que a Paralimpíada. Mais medalha que a Paralimpíada. Aí você pegava as medalhas, e aí você no final você podia jogar multiplayer com a galera a pé. Não, tem que não. Tem que era fácil. Peraí, tinha galera a pé. Guru! Você pegava todas as medalhas, aí você pegava todas as medalhas. Sabe que você não sabe que ele era? Você zerou. É, você não termina nada. Porra, você não sabe que você era. Eu só não peguei todas as medalhas. Mas peraí, tem isso no 3DS? Eu não sei. Cara, se tiver no 3DS, eu faço. Ah, não faço não, porque meu 3DS quebrou o joystick. Foda-se. Senhorita da Eternidade, qual é a música? A música é o tema do Star Wolf, sabe? Que era a equipe de inimigos que eram como se fossem, assim, counterparts, sabe? Da equipe do Star Fox, sabe? Então aí, toca aí no Skull Ninja aqui quando eu vou abaixar e vai continuar falando. Legal que oscila, né? Ele vai do paulista pra sulista na hora, assim. Olha, para de me criticar. Eu tô fazendo bullying com você? Aí o Daigo, você fala, para de me criticar. Aí o Daigo responde, can't let you do that, Star Fox. Foda. What? Cara. Alguém lembra quem era inimigo de quem? Obviamente, Star Wolf era inimigo do Star Fox. Cara, eu só sei. Eu acho que o Leon era do Falco. Olha, tinha o Pig. Era, o Leon era do Falco, com certeza, porque ele falava, I'm Oiling Bird, I am the Great Leon. E o Pig era do Pepe. Esse Leon era indiano? I'm Oiling Bird, I'm the Great Leon. Caralho, eu não me lembro como é que era a voz da porra do Leon, vai se fuder. Não, é porque eram quatro. O Pigma era o traidor da equipe original. Não, eram isso. Cinco do Star Fox e quatro do Star Wolf, não era? Peraí, o Pigma era o líder da equipe original? Não. Era o traidor da equipe original. Exato. Isso, que ele era junto com o pai do Fox e o Pepe. Mas então, a equipe do Star Fox. Ah, é, o Pepe é da época do McCloud. Do então, McCloud Pai. O Star Fox são cinco carinhas. O Star Wolf são quatro carinhas. Então não é cada cinco? Um rival de um. Peraí, por que você tá contando cinco? Você tá contando o Robin? É, peraí, são só quatro, fera. Ah, o coelho. O sapo, Falcão. Sapo, os dois, né? Falcão e o Fox. Olha só, você não pode culpar um homem por contar errado, tá? Tá bom? Quer dizer, tinha o Billy e a Cat, mas eles eram meio freelancer. Eu errei. Freelancer. Eu errei. E o Billy era aquele frila. O Billy era um gato. Ah, era um gato? O Billy era um gato. Eu acertei a gordura cinza. Ah, não, olha só, a Cat era um gato. Não, o Billy era um lobo, eu acho também, um cachorro. Sei lá. Tá bom, olha esse amigo. Nenhum homem acorda pra errar. Exato. Todo obrigado, homem, Lapis, desde o presidente até o faxineiro, acorda pra vencer. Obrigado, Silvio Lapis. Obrigado, Silvio. Você é um bosta, Killerazzo. Ele é um cachorro. É um cachorro. Ele é, mais especificamente, ele é um Cornelian Bulldog. Ele é um cachorro. Ah. Cachorro? Cachorro? Cachorro o quê? Todo mundo sabe que a Cat liberava o anelzinho ali pro Falco. Easy. Fatíssimo. O Falco ficava todo tipo, oh, eu não sou badass perto dela, porque... Oh, que ela é se mais eu for, eu vou comer ninguém hoje. Fico pianinho. Ela é mais bunda ruim, cara. ela é mais bunda. Mas enfim, então, e o Andrew, ele era meio genérico, porque o Sleep também era meio foda-se, então é isso. Ah, mas o Andrew era filho do Andros, não era? Eu acho que ele era neto do Andros. Ele era o relay. Sobrinho, não, era sobrinho, era Uncle Andros. É. Uncle Andros! Andros' enemy is my enemy. O melhor foi alguém que parou o Mamute na fila de alguma porra de evento escroto desse que a gente foi. E eu acho que o Mamute tava com a camisa do Star Fox, mas era o Star Não, Fox. Eu. Era o Killerado, os Killerados tava com a camisa. Eu e o Mamute era o evento que tinham chamado a gente, tinha uma porrada de subcelebridades de internet. Chamaram a gente? Chamaram eu e o Mamute pra ir lá acompanhando quem chamou a gente. Não vou dedar. Aí, tipo, enfim, a gente tava mega puto porque não tava demorando pra caralho pra entrar, tinha uma fila do cacete. Ah, tá, você tá falando do Animal Mundi pra acompanhar o olho do barro, tá bom. É. Não foi Animal Mundi não, cara. Tá bom, então não foi Animal Mundi. Então, Animal Mundi, a gente conseguiu passagem lá pra... Pro cara, o que tava... o Killerado tá usando uma blusa do Star Fox Super Nintendo, alguém parou ele e falou assim, caralho, esse jogo era muito foda, eu decorei todas as frases. O Mamute falou, decorou, é? Qual era a frase mais irada? Era aquela... Pronto. Babiru, papá, babiru, papá. Tadinho da vitória, escolhe o lápis, que ele é o último. E lápis? The Last Naruto. A última música que eu escolhi, gente, foda-se, o senhor da verdade. Esta última música, troquei em cima da hora, porque foda-se! Foda-se! Foda-se! Pô, cara, nem faz tudo, cara. Pessoal, foda-se amigável. Você tá fazendo muito... Você tá querendo criar treta? Com certeza. Ah, entendi. Tem gente que só vem no mundo pra ver o mundo pegar fogo, né? Ah, tem gente... Bem que ele nem deu confiança, pô. Foda-se. Ele tá lá, solene. Ele não... caiu. Altivo, altaneiro. Ele caiu, mas... Ele é deboísta. Ele é deboísta. Como o senhor da eternidade acabou escolhendo a mesma música que eu, e eu fui uma pessoa bondosa e resolvi mudar a minha, mas aí quando ele vai escolher que eu queria escolher, ele não escolhe, ele fica de mimimi e blá blá. Você é superior. Olha só, veja a diferença. Não, cala a boca, senhor da eternidade. Fica na merda aí que você é. Continue lá, por favor. E aí, o fato é que... eu acabei optando aqui por seguir a linhagem que o querido Daigo e o querido Enemy Ninja seguiram. E até o Killerado também. Pegar a música de viado com o Overgay, Boiola, bem superior. Superior. E peguei aqui de uma música de uma banda não só coverista, mas brasileirista, que é a suprema, gloriosa, altiva, altaneira Mega Driver. E é um tema que, foda-se o nome, porque, sim, é Super Heavy Metal Mario, qualquer merda assim. Mas é o Badlayzinho de Mario da Mega Driver, que é uma banda que, se você não conhece, você deveria ter vergonha. E toca aí Disco Greninja Super Heavy Metal Mario. Mega Drive, né? Ah, é? Não tocam só música do Mega Drive. Você lembra um Mega Drive pra fazer uma guitarra? Você lembra quando a gente era um pré-adolescente mongoloide e a gente tentou fazer um pequeno grande projeto de uma grande pequena banda pra fazer música de videogame antes disso ser legal? Lembro. Cara, cada minuto que passa eu só lembro como a gente era true, moleque. A gente era muito true, cara. Mas aí veio o Mega Drive. É uma época de verdades, né, cara? Mas o Mega Drive fez uma parada muito mais irada. Ele chegou e falou: não só vou tocar música de videogame, eu vou pegar o meu Mega Drive, vou transformar numa guitarra que tem um som escroto, mas ela vai ficar irada. Aí sim. Fez, tirou umas fotos e usou outra guitarra depois. Pra... Depois ele ainda arranjou uma com a cara do Sonic, que não sei onde ele arranjou aquela merda. Não sei se ele mandou fazer aquela porra, se ele é rico. Não importa, cara. A SEGA deu pra ele, não pra você. Só porque ele foi em frente e fez. Ai. Ele não ficou só pensando. Aí pra você também, cara. Você não fez, não. Cadê a tua bateria? Cadê a tua bateria em forma de, sei lá, Kratos? A gente foi covarde, entendeu? A gente foi covarde. Bateria em forma de GLaDOS? A gente não seguiu nossos sonhos. Não, falei Kratos, mas tudo bem. Ah, tá. É, siga seus sonhos, cara. Seus sonhos são maiores que tudo. Na verdade, Grave mentira. Heart. Desista dos seus sonhos. Nunca desista dos seus sonhos, é. Desista dos seus sonhos e vire pro funcionário público. Pode crer. É um jeito também. Porra, eu me senti atingido nessa. Cara. Não, atingido não, você fez o certo. Beneficiado, Cara, essa foi a lição do dia, sabe o seu sonho? Por favor, abandone. Abandona e faz concurso. Faz concurso. Ah, até que é isso, outro dia eu até escrevi isso em algum lugar que eu não lembro agora. O nosso crescer amigo... é olhar para os seus sonhos e falar, ah, é da mesmo. Daigo, pequeno Daigo lá de 12 anos, escrevendo vários roteiros de Punho de Ferro e pensando quando eu trabalhar na Marvel, tudo aquilo será mel. Todos os dias agora, às 7 da manhã, o pequeno Daigo, agora já um homem de 30 e poucos anos, entra na UPA e fala, vamos, não morrer ninguém aqui nessa porra, tá bom hoje já. Caraca, só que agora não é mais UPA, né? Ah, não é mais UPA. Daigo, é alguma coisa hoje pra morrer mesmo. Você deu um soco na galera, porque você basicamente falou assim, ser adulto é perceber que sonhos são apenas sonhos. A maioria das pessoas que viu aquilo, tipo, curtiu, mas aposto que se chorando sangue. Cara, há quem diga que sonhos são apenas sonhos até que você realiza eles, né? Mas enfim. Não, mas aí não são adultos. São crianças. Quer dizer, depende muito de onde você é, cara. Você só pode realizar um sonho pra criança, isso? Exato. Lógico. Não, se você mora você em Brasília, a galera de Brasília, o sonho realmente é ser funcionário público. Sim. Não, cara, porque sonhar em ser funcionário público é meio foda. Você pode sonhar, não, cara, você Brasília, pode sonhar cara. Em ser muito rico e você vê não, como cara, rico, você não, ser não. Público. Caralho, sério, vai em Brasília pra você ver como é que eu é. Eu acho que todos os sonhos que eu realizei, eu era pelo menos adolescente. Sério, você... Eu já adulto, apertei a mão do Jim Lee e falei obrigado. É, eu fiz isso. Você não realizou nenhum sonho pequeno, tipo, sei lá, ir num show do Metallica, sei lá. Caraca, você não entende hipérbole, cara. Você não entende. Ah, quem não entende hipérbole parece agora? Parece que o jogo virou, hein? Ah, parece que o jogo virou, não é aquele dia. Vingança é um prato que se come frio. Vingancinha. Vingancinha imatura, cara. Uma novela do Baixo Freitas. O pior é que esse negócio da hipérbole. Esse negócio da hipérbole ele não falou nem pra mim. Ele falou, acho que. Foi pra mim e pro Daigo. Ah, você não entende hipérbole. Seus comandantes cobras. Tipo, que eu achava que todas as músicas do Disco Ninja ever que eu escolhi eram do Koji Kondo. Aí falou, não, cara, esse jogo escolheu Chrono porque Trigger. Quando as pessoas escrevem, vem todo tom de ironia e figuras de linguagem sempre. Final nosso podcast Ghost Saga. Tô jogando Smash com 8 pessoas. Olha aí. Mais o meu X1. Achei uma experiência ímpar falar sobre Koji Kondo, aquele que só tem 2 jogos. Se bem que tem o Star Fox aqui, né? Que a gente falou hoje, foi muito óbvio, muito bonito. Teve o Super Punch Out que todo mundo queria falar, mas ninguém falou, né? Ninguém teve coragem de fazer o Super Punch Out. É, porque se errar, paga prenda. Exatamente. Porque a verdade é, você pode procurar na internet, tem muita coisa que você acha que é do Koji Kondo, mas não é. Ou então você vê que é e acha que não é. Então, Koji Kondo é tipo o Luiz Fernando Veríssimo das músicas de videogame da Nintendo. Né? Ou a Clarice Lispector. Cara, tem alguém aí no fundo. Cara, saúde, saúde. Ou o Espírito. Ou meu pai. Ou sofreu um racismo. Ele tá morrendo, na verdade. Dá uma loratadina pra ele. Vou dar uma porrada nele pra ele desmaiar. Que filho bom, mano. Não. Verifica se ele vai ser. Olha só, conheço o senhor da eternidade há muitos anos pra saber qual. Se fosse a mãe dele, ele ia virar ela. Calma, boca, mãe, que porra é essa? Tá fazendo aí, vai se fuder. Pega pra mim o coração de frango. Para de espirrar, caralho. Deixa eu pensar que tá espirrando. Com o pai dele é. Ô pai, qual é? Pô, pai, se você parar de espirrar aí, a gente senta ali pra ver o jogo do Botafogo. Fala com a espirra, cara, que nem o inimigo fala com mulher. Caralho! Que história? Pô, pai, tipo, na moral, eu tô gravando podcast aqui, pô, na moral, pô, dá uma maneirada aí, por favor. Depois eu chuto que a gente vê o jogo do Botafogo junto ali. É, pode ser. Eu faço carinho, tem que tratar mal? Que isso, cara? Caraca, Incesto. Incest. Caraca, Daigo, se alguém mais quiser saber sobre as aventuras Incest. No pau do pai do Senhor Eternidade, pode mandar e-mail. Olha aí, para... uma nova piroca no Baixo Frente Soco. Vai mandar uma piroca para o e-mail do Baixo Frente Soco, que é... Não, o nego vai mandar foto de pênis pra essa porra. Não dá ideia. Deixa. Porra, vai, e a semana? Foto da musa. Vamos reviver a musa? Vamos. Só pra ver se aparece mais. A gente chamava a semana passada. Não é possível que não tenha outro ouvinte que não tenha ido, sei lá, se satisfazer com uma profissional. Porra, pelo amor de Deus, olha só. Foto, cara, manda... Hashtag manda nudes. Sim, a gente reviveu. Pô, eu acho que ele vive mandando nudes pra aquelas porra de não salvo, essas merdas de otário, ele manda, né? É porque o nosso podcast só viado ouve, né? Essas merdas de otário que tem, né, meio milhão de pessoas acompanhando, né? Manda foto de homem peludo com sutiã. Pô, eu faço. Porra, aí, Baer, boa ideia, hein? Porra, mas teve um grupo que nem eu criou no Facebook que não pode ser falado sobre, que teve essas paradas. Não, mas ninguém manda nudes lá, não, cara. Não? Aqui é escuro. Não, cara, mas eu entrei lá e vi. Mas teve... É muito raro. Teve o... Caralho. Teve isso. Caralho. Olha a explanação, daqui a pouco... E lapso! O Baixo Frente Soco também está em diversas outras mídias. Baixo Frente Soco está também no glorioso facebook.com/baixofrentesoco, no facebook.com/groups/baixofrentesoco. Estamos no twitch.tv/baixofrentesoco e no youtube.com/frentesoco. Estamos também no orkut.com/community-3240-5678.aspx. E nós estamos também no mais facebook.com/baixofrentesoco. E ali na quitandinha da esquina também, por apenas R$4,99, a revista Baixo Frente Soco. Caixa Postal 4724. Rua do Russell 64. Galera, eu acabei de lembrar de uma coisa importantíssima. Assim, eu e Daigo, a gente tem lido os e-mails ultimamente, e Vagabundo tem mandado muito e-mail pra gente botando Diego Souza. Cara, vai tomar no seu cu. A gente foi... É porque eu falei com o Daigo, a gente faz um tempo que a gente não frisa nesse ponto. Frisa! Você tem que usar nick de CS, senão a gente não lê o seu e-mail. Ou pior, eu tenho que te batizar. E cara, eu tô ficando velho pra isso, saco? Eu não tenho mais criatividade que eu tinha antes, entendeu? Cara, senhora Eternidade, você tinha que usar. A sua criatividade antes era pensar no adjetivo e olhar um objeto. Na sua... Exatamente, nem isso eu tenho mais. Agora. I'm running out of objects. Agora é tipo. É Furioso Chinelo. Não. Eu dei um apelido horrível pra um cara outro dia. Era tipo Peru, não sei o quê. Qual foi o apelido que dei pro cara? Peru, lá? Não sei o quê. Diabo de Peru. Acho que Diabo do Peru fui eu. Então, tá explicado. Lamentável. Lamentável tá. Placa-mãe. Não, lamentável placa-mãe seria interessante. Lamentável placa-mãe é tipo um cara do Team Killer Asus, né? É. Porra. É o Killer Asus de segunda. Senhores, no episódio 200 eu disse que, além da coisa que a gente não poderia prometer, só poderia colaborar, né, com que é o projeto Léo Sanches de fazer GIFs animados da galerinha que compartilha, que aliás foi uma coisa sensacional. Sensacional. Foi uma das grandes iniciativas Amigos da Justiça que a gente viu por aqui. Foi a principal, só estou fazendo porra nenhuma, diretor, Léo desenha pra caralho, o resto... Bate punheta, no máximo. É, bate punheta. Sacanagem. Quer dizer, não, nem tanto. Então, e eu também falei que ia sortear aqui uma cópia, um exemplar, um livro, um book on the table do Jogador de Mil Fases, um livro que foi lançado já no passado, mas eu nunca lembrei de sortear e tô lembrando agora. O livro vai com dedicatória pra quem for sorteado. Eu preciso, porém, antes disso, que o Daigo escolha um número de 1 a 25. 13. Eu preciso também que o ninja inimigo escolha um número de 1 a 25. 1. 13 mais 1, 14. E que o Senhor Eternidade também escolha um número de 1 a 25. 17. 17 mais 14, 31, dividido por 3, 10,33. Bruno Baer, Guilherazos, arredonda pra baixo ou pra cima? Pra cima. Tá bom, 11. E você, Senhor Eternidade, de baixo pra cima ou de cima pra baixo? De cima pra baixo. Cara, esse tá sendo o dadinho da vitória mais disfarçado de todas. 3, 4. Ele já tá com o ganhador na mão há muito tempo. Já tá, ele já chipou. 7, não, 8, 9, 10, 11. Aqui. Então, o Lucas Dias, que é um rapaz que tem um amigo em comum comigo, que é um cara de Recife, tô começando a ficar com medo do Sedex que eu vou morrer. Teoricamente ele é de registro, eu não sei onde fica isso. Enfim, vou mandar uma mensagem pro Lucas Dias e. Quer dizer, será que é um caralho? É um packzinho de 10 reais, né? Porra, livro, né? Então, Lucas Dias, parabéns, você ganhou um livro! Tomara que você goste de ler. Tomara que saiba ler, inclusive, né? Porque o visto do Baixo Frente Soco é complicado. Então, o rapaz aqui gosta de Donnie Darko, tá aqui numa. De onde saiu essa sua lista que você escolheu as pessoas? As pessoas que compartilharam o a postagem do episódio no Facebook, hein? É o mesmo critério que o Léo usa e eu foi o que eu disse que eu ia usar também. Porra, tá aí. Ah, e o Léo não fez o desenho, mas aí, foda-se, não é comigo, não, é com o Léo. Exatamente. Tá ocupado, tá trabalhando. É com ele. Para de encher o saco do cara. É. Não, acho que ele tava doente esse fim de semana. Ele tava doente? Ah. Porra, então melhoras pro Léo. Valeu, cara. Falou. E obrigado aí, porra, mata pouco que eu tô sem agradecer. Obrigado ao nosso querido brother que mandou simplesmente pra mim uma foto dos Kamen Riders autografada, né, pelo O Kamen Rider e Samu Minami lá na Anime Friends. O Josué, lá de fora, enfrentou fila, tirou foto com o Kotaro Minami, o ator, e que eu não lembro o nome. Qual o nome do ator, Lego? Tetsu Kurata. Tetsu Kurata, bem importante. Importante que eu tenha um autógrafo dele, uma foto dos Kamen Riders, e fica aqui embaixo do meu boneco do Kamen Rider que tá dando um chute. Porra, e, então, cara, grandes heróis da infância. Também quero agradecer a todos os amigos de Justiça Bastion Soul que me ajudaram na minha vitória, na minha quest de montar um computador novo depois que o meu guerreiro amigo faleceu essa semana. Abraço especial para o Ulisses Peralta, que me ajudou a escolher as pecinhas lá do mar. Obrigado pro Ulisses, que tá fazendo o nosso site novo. Exatamente. Ele tá? Não estou te cobrando, tá? É, o Daigo, para de zoar o moleque, porra. Esse moleque é importante pra gente. Ah, foda-se ele. Foda-se ele, o caralho. Porra, tu vai fazer o site? Tá, só pra você deixar eu aprender, eu faço o que você... E obrigado a todo mundo que tá no grupo secreto do Baixo Futsal. Existe um grupo secreto? Um abraço também pro Daniel pra Coimbra, que ofereceu a mandar todas as sucatas de computador que ele tinha pra meu endereço, caso eu não conseguisse um computador novo. Muito obrigado, vocês são fodas. Vocês são os verdadeiros amigos da justiça, porque a brodagem é a justiça. A brodagem é a justiça. Ele até bateu a mão na mesa antes. Distribuição Fox Filmes do Brasil. Versão brasileira, Alamo.